Salvador, bom dia. 3171, informação Golfo para Guarulhos. 3171 para cópia solo 121 decimal 9. Afirmativo, informação Golfo, céu 3171. Informe velocidade. Então 3597, informe velocidade. Precisa parar 2509, então 3597. 156 e o controle em 1208. Autorizado 320 para Guarulhos, via Otávio 16, BHZ, direto Trive. A saída vai ser a da Elmo, curva volada 10, curva direita, após Leda, Bridge. 5156, transponda, 1208, controle. 3171, 1102. Correto, para posicionamento. Bora. Com 973, desça para 2000 pés, ajuste na 013. 517 emitir redução 220 nós. 517-220. E o 5973, confirma para o controle? Liberado pela velocidade, tá? Livre. E o 5973, autorizado ILS XA, pistão na zero, reporte estabilizado. Tá 3597, desça para 2000 pés, ajuste na 013, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, a reportagem estabilizada é 3597. Rio 5973, complete de aproximação, torre 1918, decimal 95. Salvador, 5973, você não me escuta? Afirmativo, localizador, light da pista 10. Rio 5973, transmissão muito baixa, tem livre pouso, cabeceira 10, vento 090 graus, 7 nós. Ciente, livre pouso, Rio 5973. Agora tá melhor a transmissão. Ok. O 973, solo 34, libere a direita e prossiga táxi, Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 5, 9, 6. Está 3597. Chame torre 118, decimal 95. 1895, 3597. Minha 570, bom dia. O teu é de ETAP, desça para nível 050, ajuste em Salvador na 013. Ajuste na 013. Círculo no sétimo, solo 39, libere pista pela direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Libre direita, solo 1, 2, 1, 9, da 35, 1, 7. Libre estacionamento, está 31, 7, 1, 0, 2. Autoridade, sempre em destaque. Autoridade, chamada para o táxi, 31, 7, 1. Alfredo, bom dia, tá 3517. 3517, táxi autorizado Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, com meia dúzia, tá 3517. Confirme controle. No 607 da Gol, chega da Bom, desce para 4 mil pés, ajuste na 013, mantenha 250 nós. Absa 6570, em sua velocidade. Condições de mantê-la até mais próxima de Itape, correção. Gente. Apta 6570, curva à direita, proa 060, nessa proa está autorizado a interceptar o curso do localizador. Proa 060, essa proa está autorizado a Coluna 715, chega da Bonf, desça para nível 050, reduza para 250 nós. pode ser. Está autorizado descida para 2000 pés, avisar 6570. Tá perfeito. Taxistan 3171 está com 216 a bordo, 4 horas de autonomia, Galeão. Taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera Chimi Torre 1895, ajustado no 0, no 3. Índia Alfa, direita, após 1895, está 3171. Torres, bom dia, está 3171, ponto de espera pronto da 1-0. 3171, bom dia, autorizado a linha e decolar pista 1-0, vento uma centena, 1-0 nós. Autorizado a linha e decolar da 1-0, está 3171. Está 6570, reporte estabilizado. 6570, reportaremos. Go 1995, bomb for arrival, descend to flight level 060, reduce speed to 250 knots, number 4 and approach. Reduce speed to 250, descend flight level 060, descend bomb for arrival, go 1995. É 07, desce para 2000 pés, ajuste na 093. Descendo para 2000 pés, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lula 715, desça para 4.000 pés. Ajuste 1-0-3. Lula 715, em torno de velocidade. Solicita o 1607, autorizado Duna, redução para 1909. Plano Prod Duna, redução para 1909, 1607. Salvador, bom dia, Tantra, zona 53, informação hotel, cruzando 220, autorizado 60. 3153, bom dia, chegada bom, desço para nível 070. Dan 3153 é o número 5 na aproximação, mantenha a chegada. Mantenha a chegada. É só a Lagoinha que pode voar? Lagoinha está autorizada. Manda a Lagoinha, tá certo. Go 1995, reduce speed to 10 knots. You follow traffic at 12 o'clock. Boeing 737, cross flight level 095 to 4000 feet. Roger, traffic, reduce speed to 10 knots. Go 1995. Controle, bom dia, TAN 3171, passa 2400, saída da EL. TAN 3171, bom dia, contato radar, subo para nível 320, perfil da EL. Livre ascensão 320, pode voar para o ED da EL? Tá autorizado, TAN 3171. Direto da EL, TAN 3171, obrigado. 6570 estabilizado. APSA 6570, complete aproximação, chame a torre 1118, decimal 95, bom dia. Bom dia. Com 1607, tem condições de completar a aproximação nesta proa, necessita de vetor. Afirmativo. Autorizado ILS, reporte estabilizado com 1607. Reportar estabilizado no 1607. Uma centena no 09. Autorizado para o pouso com 1013, 6570. O 995 descent to flight level, correction descent to 4000 feet, QNH 1013. Test flight level, test 4,000 feet to TAN 3153, desça para nível 050. 050, TAN 570, no solo 55, libere pista pela direita, solo 2 no decimal 9. Livre Serrano 219. Chuno 5, 2 mil pés, autorizado ILS, reforço estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, X-Ray, Gol 9-1. Gol no 607, estabilizou no X-Ray, visual. Gol no 607, complete aproximação, chame a torre 1-1-8, sinal 95, bom dia. 1-2-9-5, bom dia, até a volta. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 607, Star X-Ray. Visual. 607, que vem dando 0 no 3. Check 3, continua a aproximação, tá de pista livre. Ele 13, vai estar travado, 607. Solo Salvador, bom dia. Essa carga 6570, librando. Apsa 6570, táxi autorizado para Juliette para o Pátio 3. Juliette, pátio 3, 6570. Salvador, bom dia, azul 4040, informação hotel. Azul 4040, pronto, cópia. Sim, prossiga. Autorizado com fins, nível de voo 340, via Pedro no meia. Subida será da AEL, Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código 5167 e o controle 1208. Autorizado com fins, nível 340, pisolou no meio, decola da 1-0, primeira curva à direita, da El Leda Bridge. 5167, 208, controle o azul 4047. Correto, chame para posicionamento. Voltarei, obrigado. Fiz 171, no chame Recife 1251. Está contendo Recife 251, está preso 171, bom dia. Bom dia. Go 995 descend to 2000 feet. 2000 feet, go 995. Boa noite, 04, bom dia, chega da Bonf, desça para nível 050. 050 na Bonf, boa noite, 04. Go 1995, you follow traffic, 1, correction, 11 o'clock, maintaining 2000 feet, and approach 180 knots, 7 miles. Ok, follow traffic. Com 1897, chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Habilitado, localizador Golo 715. 715, complete aproximação, chame agora a torre 118, decimal 95, bom dia. 23895, Golo 715. Go 1995, clear ILS, final approach report, establish localize. Clear ILS, X-ray runway 10, report established, Go 1995. Tá, 3153 número 3 agora, pode voar a duna. Ano 3153, autorizado duna, redução para 229. Duna reduzindo 220, tá, 3153. Salvador, bom dia, Gol no 715, final ILS X-Ray. 715, bom dia, querendo 03, check 3, Salvador. Baixa feliz. Gente, tem baixado travado, Gol no 715. 5. Alfa Juliette 05, Gol no linha 07, graças. Sinto utilizado pouso pistola 0, vento 1 centena, 1 09. Liga pouso na 10, gol no 715. Visão 53, autorizado descida para 3 mil pés, da Juíza na 013. Eu comi 13, está 311. Gol no 804, desça para 4 mil pés, ajuste na 013. 4 mil pés, está na 013, com 80. Gol no 897, desça para 4 mil pés, ajuste na 013. Para 4 mil, comi 13. Establish IOS Goa 9995. Goa 9995, complete approach contact tower 118.95, good morning. 118.95, good morning, 1995. Obrigado, 2000 pés, 3153. 2000, 3153. Good morning, 1995. Pass out monitor. Gear down locked. Down in lock, go 1995. 1995, good morning, 28103. Check lead gear, clear approach, with runway vacate. Stand by, runway vacate, 1995. No sétimo círculo, solo 03, libere piso pela direita, solo 219. 219, gol, sétimo. Vou direto em Guia Serra, tá 3153. Negativo, mantenha a dona. Mantenha a dona, 3153. No 715, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para o 09, gol 715. Salvador, bom dia, azul 4201, nascente da hotel, solicitou 320 para a cabine. Eu tenho 340 pré-aprovado, será aceito a guarda e recoordenação? Não, 340 está ótimo, vamos lá. Autorizado Campinas 340, via Pesolono 6, BHZ 3, via Pós conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 51977 e o controle em 1208. Autorizado então 340 para Campinas. Eu Pesolo 16, bravo até o Zulu 3. É, a gente decola da 10, da El, Lisa, Bridge, curva direita, 5177 no transponder, 2080, o controle azul 4209. Correto, só para posicionamento. Chamaremos, obrigado. 05, the ground at 05. Keep running by your right, contact ground, frequency 121.9. And right, that's 3 Fox. Contact ground 121.9, go on 95. Sandra 153 para o curso do localizador, esquerda 140, repórter estabilizado. Já interceptou o localizador, está 3153. Gente, repórter estabilizado para 3153. Portaria. Welcome to Good Morning World, 1995, taxi Alpha. 1995, taxi approved via Alpha Juliet 210. Alpha Juliet 1010, go 1995. Pois 04, desce para 2000 pés, ajuste na 093. 2000 pés, gol 804. Gol 1897, desce para 3000 pés. 3.897. Fizeram autorização para receber transmissão de informação no hotel. 3890, autorizado pelo para Recife, no 330, via Peru Risk 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após decolagem, canteiro 10, o código 5175 e o controle 1208. Obrigado, senhora. 330 aprovado para Recife, conforme a Peru Risk 58, para o Caracaju. Decolador 10, curva esquerda 5175, transponder 208, controle 3290. Correto, chão para posicionamento. Chamarada no 54. Sou Índia CA. 3153, general no 03, reporte e baixada travada. Baixada travada, tá 3153-613. Sim, autorizado posto pistão no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado posto pistão no 0, tá 3153. Estabilizado, gol 1804. Gol 1804, completo de aproximação, chame a torre 1-1-8, sua 95, bom dia. 295, bom dia. Gol 1897, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sigra tráfego 11 horas, 7 milhas, um Boeing 737, da Gol com 1970 de ground. Gente, vai iniciar redução, desce 2000, gol 1897. direita, solo 219-3153. Salvador, muito bom dia, está 3153. 3153, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. A Alfa vai chamar antes da Juliette, está 3153. Levado baixar e travado? Ah, firme, gol 204. Utilizado pouso pista no zero, vento, uma centena, 099. Utilizado pouso na 10, gol 804. Manter posição, a princípio o portão previsto é 03 e encontra-se ocupado. Manter posição, aguardando a liberação 03, 3153. Ingresso Juliette foi reposicionado no pátio, portão 02. Juliette, então, prosseguindo para 02, 3153. O tráfego que chamou o solo foi o 6211? Tá autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, via peso Lula 0. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código é o 5402 e o controle em 1208. Abaixar travando. 97, bom dia, quem lembrar no 013, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. No 4, libere pista pela direita, solo 219, utilize manobras. Direita 219, gol 804. Está autorizado pouso pista no zero, vento 090 graus, 089. Livre pouso, gol 897. Olá, bom dia, gol 804, livro na Alfa. 1804, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 804. 7, vamos solo ao 1,5, ele veio pista para a direita, solo no plano decimal 9. 9-0, chama para início de táxi. Chamará, obrigado. Táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alô, Gol 897, Alfa, 87. Baby? É o Gol 897, Alfa, 87. 897 vai manter posição e aguardar a liberação do portão da posição 04, que é a sua posição de destino.